se tu quer meu amadurecer o meu coração pra Deus. E tudo que eu planejar corro o risco de errar, mas se o meu querer for tua resposta, viverei proezas, coisas maiores do que eu. Olhos não virão, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Olhos não virão, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou. O meu coração pra Deus. Tudo que eu planeja corro o risco de errar, mas se o meu querer for tua resposta, viverei proezas, coisas maiores. O que Deus preparou pra mim.